Sem vários horizontes. Na cabeça uma velha canção, no coração um monte de elo. Com minha terra, minha Shangri-La. Aqui me sinto bem, mas meu lugar é lá. Levo o conto africano na mochila. Passo igual a lua, parto na tranquila. A brisa avisa, mata, fala pra mim. Teu lar é onde cê tá bem. O mundo é seu, neguinho. Apreço por quem não deixou sozinho. Todo mundo tem um preço, só que o meu não é endim. Pô, crédito no radinho, sei lá. Vai que Carolina liga pra mim. Trago teu riso como bênção pra proteger amor. Só vou pra poder voltar pro ser ritmo doido. Já nem percebo lugares, só me sinto mais seguro ao reconhecer alguns olhares. Tá firmão com os irmãos suave. Um cegadão, uma rima, um salve. Na Lapa com Ike, gravando Ad Libs. Tucuruvi no Kamal, ouvindo Mad Libs. No Vale com Sleep, penso em Electrips. Perdendo alguns irmãos que vão em Bad Trips. Blood Scripts, Hoops, Riffs, Sample. Desde aquela no AM o que eu faço é pro tempo. Só não posso me deixar levar e dar valor pra coisas como o ar. Embora bico desfira mentira pra conspirar, tô nem vendo, hoje eu tô na de cantar. Mais ou menos moça vem me encantar. Mais ou menos no horário de encontrar e trabalhar. Rapaz, de boa, vim ver mais, vim ver mais. Quando você chegar, meu colo é teu lugar. Com tanto pra contar, todos lugar que eu fui, só pensava em você. Quando você chega, meu colo é teu lugar. Com tanto pra contar, todos lugar que eu fui, só pensava em você. Quando voltar pra te dizer, hoje o dia tá bom pra, sei lá, ver um filme no Odeon. Parar numa mesa de bar, escutar um som. Vagar por entre quem trampa. Uma folha, uma caneta e mó saudade de estampa. Levantei cedão, desci com as mulher pro calçadão. De chinelo e bermudão. Minha vida é estrada, solidão. Show, amigo, reunião, telefone, televisão, hotel. Ideias num papel. Recibo de aluguel, prejuízo, dádiva, sorriso, lágrima. Vez ou outro milagre, mas é raro, raro. Como dinheiro de sobra, raro. Como disposição pra mão de obra, raro. Como o céu de cada manhã que me acorda com sol lá no banco da van. E eu vou ligar pra ver se eles estão bem. Se pra confirmar que eu também. Preciso comprar um cartão, a gente nunca acha. Quando busca um orelhão, ô irmão, olha a parada. Recheio dos biquíni na calçada. Pior, ela sorri, mas nada. Desfila com seu brilho junto ao mar. Nossa, malvada. Minha plantinha, quem vai aguar? Hein? Meus vira-latinha, quem vai cuidar? Pras coisas minhas eu preciso voltar. Porque a saudade não vai descansar. Vou levar uma lembrança daqui, tá? Pra você ver que eu não esqueci. Olha aqui, tô voltando pra ti, pra matar essa vontade, então vem. Quando você chegar, meu colo é teu lugar. Com tanto pra contar, todos lugar que eu fui, só pensava em você. Quando voltar pra te dizer, quando você chegar, meu colo é teu lugar.